pode conseguir o trabalho, você não aguarda, tá? Não dá choro, então. Mas, deixa eu comer as coisas, que é só para deixar aberto aí no contexto aí, a gente vai dar minha conta, tá? Aí já deixa a hora, vai roubar os dois. Amém? Bom, para quem não sabe, a Globo tem mais cinco bandas que estiveram participando esse ano. Ainda está participando, né? Esse ano da sétima Expo Cristo. E foi uma experiência interessante, porque a gente não sabia o que viria, né? E as bandas se reuniram e falaram, vamos ver. Geralmente nas outras experiências que a gente teve de visitar apenas uma muvuca de gente, uma galera. E esse ano a gente chegou e levou azar com a feira lá. A gente espantou a feira lá, deu quase ninguém, sabe? Chegou 1.000 pessoas nesses dias, 5 dias que estivemos lá, foi muito. Foi bem complicado a questão lá e um fiasco. A gente já tem um sortudo, né? A gente não tem como parar, não é que não dá certo. Essa marca de Jesus é bom, tá? Tem trauma na cara. O chão racha no meio, assim, igual todo mundo. Vamos lá de 2012. Pra apostar, se quer acabar com a marca de Jesus, é só mais um. Bom, mas a história é essa, mas foi interessante, a experiência que a gente teve lá. Galera que depois foi perguntar para o pessoal da organização lá, né? Esse negócio de polvo, caveira, como uma igreja pode chamar andar em caveira? Andar em caveira, não tinha outro nome interessante, né? Polvo, polvo, né? Aí eu tive que sentar e explicar o que é polvo, né? Palavra polvo, vem do hebraico, significa grama, caveira. No grego, no pensamento, se você for no grego, não tem polvo, não tem polvo, tem crânio. O lugar onde Deus ficava chamava-se o Monte Crânio. E no latim, a palavra é calvário. No latim, calvário, no grego, crânio, no hebraico, Gólgota. Ok? No português, caveira. Bate na caveira. Isso aí é. Aconteceu. E é interessante, porque você vê igrejas chamadas Calvário, não tem nada, né? Tem uma igreja de Calvário, tem um telão do Calvário, tem um lugar do Calvário, tem um telão do Calvário, testemunho de Jeová do Calvário, tem tudo Calvário. Mas a Gólgota não pode. Calvário no latim é uma palavra santa. Você pode usar à vontade, mas usou povo, daqui é hebraico, pode. Você pode cantar músicas que contêm a palavra volta no louvor. Você pode cantar. Mas se você usar ela em qualquer igreja, beleza. Agora, se a igreja tiver pintado de preto, e os caras forem em cabeludo, punks, qualquer coisa feia nesse mundo, tatuado, não pode. Se a gente colocasse uma igreja, os cordeirinhos de Jesus, eles iam arrumar chifre do cordeiro para as cabeças. É, qualquer coisa, igreja da pombinha branca, pronto. Igreja florzinha de Jesus, os caras iam arrumar um chifre na florzinha. Entendeu? Nós não podemos. Ah, não sei. Um negócio pessoal. Não é assim. Todo mundo canta e queima lá. Na hora que tira a gota, né, tá a mão de caveira lá, ainda assim, vamos lá. Escreveu um comentário lá no Facebook, né? Vi umas fotos. As camisas do desertor, lá no survival, lá em cadeira do teclado, né? Nossa, mas essas cadeiras, esse povo é evangélico? Não. Eu fiz questão de colocar assim, falar para ela que a gente não quer nenhuma ligação com esse nome, em nome de Jesus. Por amor ao reino, nós não queremos ligação com esse nome. E aí, quando você está lá no meio, depois de 3, 4 dias, você vai estar, conta também para puxado, porque a gente não está mais eu estava vendo um pouquinho mais aquela linguagem com inglês. Não está, só não está lá. a fisionomia, a linguagem era a mesma, as palavras eram as mesmas, alguém repetia tudo de novo. Aí quando chegou o Paulo Aloysio, quebrou tudo, né? Aí o segundo executante acabou de ver. Então, lindo. É lindo você chegar nesse lugar e você impactar mesmo, você mostrar que você está vivo, né? Mas foi legal porque a gente fez amizade com muita gente que estava ali no preconceito, assim, algumas portas se abriram, então foi muito interessante. Nesse aspecto foi interessante. Né? Então, a gente achou que ia sair rico lá na feira, saiu mais pobre do que a gente. Então, amém. Bom, mas a feira está acontecendo hoje, acho que isso já acabou. Graças a Deus já acabou, graças a Deus já acabou. Depois se quiserem ir lá, se mandarem lá, pode ir lá. Perdemos. Dando continuidade, hoje é o terceiro domingo que nós estamos falando sobre os votos espirituais. Hoje, somente hoje, eu consegui mandar o teste para vocês. Tá? A semana inteira foi uma correria e a tarde não tivemos tempo de preparar direitinho para mandar para vocês. Mas hoje de manhã eu enviei, já teve o Zé Olivas aí. Já não entenderam nada, já começaram a responder. Quem é isso? Quem vai ter cor é essa? Faltou um estudo, faltou dois estudos. Já está no segundo, mas estou com a cabeça falando. Faltou dois estudos, vai para o banco. Já não está entendendo. Então é o seguinte: infelizmente, as pregações, a primeira pregação se perdeu. Do problema do computador ali, a metade não gravou. Eu vou me reunir com o Léo, para ele pegar e regravar. Léo, né? Eu, o Léo. Para a gente regravar novamente a primeira gravação. Então, eu vou ter que fingir que estou bem para vocês. Irmãos, boa noite e tal. Se vocês estão vendo a primeira pregação, é eu dando uma foto para fingir que sou ator. Tá? A segunda pregação do Cristo, que foi no ano passado, vai entrar no podcast e essa também vai entrar. Então, hoje, a semana, né? Hoje, necessariamente, eu não vou falar a respeito das cores, mas vou falar a respeito do voto. Então, a galera que recebeu lá o e-mail, depois eu vou mandar o esboço da primeira pregação e vocês ouvindo a segunda pregação do Cristo, vocês vão ficar um pouco mais inteirados do que a gente está falando de cores. O que tem lá no teste? A cor vermelha, cor verde, cor azul. Ok? Hoje eu fiz meu teste, deu azul. Daí eu falei, isso tem uma coisa errada aí. Ah, era para dar rosa. Deu um pouco mais de aquilo, né? Ou seja, vocês não escutam mais essa mensagem. Amém? Vamos lá. Paizinho, a gente quer te agradecer, Deus, porque a gente tem o privilégio, Deus, a oportunidade de conhecer uma palavra tão importante. Uma necessidade urgencial de toda a igreja, não apenas dessa igreja, mas da igreja de modo geral. A igreja precisa tratar essas questões, porque tem muita gente passando por esse lindo para a gente dar a Deus, sem ter realizado nada naquilo que lhe foi confiado. O Senhor tem misericórdia de todos nós. Que essa noite seja uma noite um pouco mais de iluminação para o nosso entendimento, Senhor, trazendo para a nossa vida, Senhor, mudança, desafios, clareza naquilo que o Senhor deseja para cada um. Em nome de Deus. Então, aquele teste que eu passei para vocês é o teste 1, que é um teste bem simples mesmo. Mas o teste 2 que nós vamos mandar é um vestibular, tá? O outro lado vai ser mais complicado para vocês responderem, porque é muito mais extenso. Mas aquilo ali é só um primeiro passo para vocês já começarem a se localizar nessa questão. Ok? Uma pesquisa realizada demonstrou que só 20% dos cristãos afirmavam conhecer e estar fazendo uso de seus votos. 20% dos cristãos desse mundo conhecem o seu dom e estão exercendo o seu dom. Ou seja, 80% da igreja não conhece o seu dom e muito menos está exercendo o seu dom. Ok? Às vezes, dentro das 80%, tem gente pode estar exercendo algum tipo de ministério e não conhece o seu nome. Às vezes está fazendo coisa fora daquilo que Deus o chamou para fazer, não conhece o seu dom, por não conhecer o seu dom, está fazendo algumas coisas que não foi chamado para fazer. Então você tem lá, de um lado, gente que está fazendo o que não foi chamado para fazer, e gente que não está fazendo aquilo que foi chamado para fazer. Então você vê isso acontecendo. Aí você não entende, aliás, aí você começa a entender um pouco de por que no reino de Deus, nosso técnico igreja, isso aqui que nós estamos cuidando, pouca gente faz e muita gente assiste. Você entende que muita gente levanta e vai fazer, e muita gente permanece sentada sem fazer. Ok? Porque não sabe o que fazer. Não é uma questão de culpa que a gente está tratando aqui, é uma questão simplesmente de que não sabe o que tem, não sabe o que fazer, que passa muitas vezes anos dentro de uma igreja sem saber o que Deus lhe confiou. Um dom espiritual é uma capacidade especial que Deus, de acordo com sua graça, dá a cada membro do corpo de Cristo e que deve ser usada para a edificação da igreja. Então, a primeira questão é que é de acordo com a sua graça. É graça de Deus, ok? Ninguém no reino de Deus está num nível acima de outra pessoa no culto que diz respeito a algum tipo de dom. Porque é graça. Graça significa o quê? É graça. É um presente da parte de Deus para mim e para você, para que seja usado dentro do reino de Deus. Certo? Porque a gente ouve falar muita coisa por aí, de pessoas que, por exemplo, assim, pensam que Deus lhe confiou alguma coisa grande, porque de alguma forma ele é melhor que os outros. É. Ou então, como a gente já falou várias vezes, quando um cara jejuou 40 dias, ele acha que por isso Deus lhe deu um dom. Certo? Mas nem um dom é ganho por mérito. Todo dom que você e eu temos é fruto da graça de Deus. Por exemplo, não há nada especial em você para dizer que você foi chamado para ser uma coisa e ou foi chamado para ser outra coisa. Não há nada em mim, você, de especial a se dizer, que trouxe para mim e para você esse talento e esse dom que você e eu temos. Se nós o temos, é fruto da graça de Deus. E outra coisa é que isso é para a edificação da igreja. Ou seja, não é para a alimentação do ego dele. É interessante você estar presente nesse tipo de reunião, onde você vê muitos ministérios, muitas igrejas reunidas, você vê claramente uma disputa de ego dentro dele. Um, de alguma forma, que apareceu para o outro. Alguém quer estar em mais evidência do que o outro. Aí, vai em Romanos 12, 4 a 8, Paulo diz assim: assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós que somos muitos formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o da proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensina. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. E lá em 1 Coríntios 12, 17 a 20 diz assim: se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros do corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. Portanto, nós temos aí pelo menos 8 questões ligadas nesses 2 textos. Primeira coisa, a comparação que Paulo faz com o corpo humano. Paulo usa esse exemplo para que você visualize o que ele está falando, do que se trata exatamente do que ele está falando. A segunda coisa é que cada membro tem uma função. Cada membro do seu corpo tem uma função, certo ou não? Tem alguém que você não presta nada? Que deixa que o cérebro não usa. Né? Está ele só para enfrentar. A parte de dentro, ele não vai fazer o tiro e o técnico. Vai estar ele. Então, cada membro tem uma função. Paulo está falando isso, certo? Cada membro está falando de você. Você, dentro do reino de Deus, tem uma função. Assim como cada parte do meu corpo, cada membro do meu corpo tem uma função para um corpo que está aqui, cada um de vocês tem uma função naquilo que nós chamamos de corpo de Cristo, reino de Deus. Certo? A terceira coisa é que nós somos muitos, mas formamos um só. Certo? Não é um monte de corpo, é um só corpo. São membros que compõem o corpo. Você não é corpo de Cristo. Todos nós somos corpo de Cristo. Você é membro do corpo de Cristo. Tá certo? Porque tem gente que acha que ele é o corpo. Ele acha que ele é o corpo. Ele não precisa de ninguém. Ele é um dedo que acha que é cabeça, perna, braço, coração, tudo. Acha que tem ouvido, tem olhos, tem tudo. Ele é o membro. Já viu gente assim? Eu não preciso de ninguém. Eu não preciso de igreja, eu não preciso de pessoas, eu não preciso me relacionar com ninguém. Eu sou a igreja, sou um. Certo? Esse cara aqui não é nada. Esse cara aqui é morto. Você quer ver como é que ele está morto? Você só vai fazer isso. Mas se você pudesse, corta o dedinho e joga fora. Deixa ele ser corpo. Faz o teu dedo, corta fora, joga assim, deixa ele ser corpo. Fala assim para ele assim, anda agora. Fala, parece piada da área. Passa alguma coisinha, deixa ali para você ver o que acontece com ele. O que acontece com ele? Com ele. Se você extrair, ele se morre. Então tem um monte de membro podre, mortinho na Silva, achando que está vivido, que está corpo. Vai entender? Então, todos nós somos muitos membros, mas compomos um só corpo. Você não é corpo e eu sou corpo. Você é membro e eu sou membro de um corpo. Um só corpo em Cristo Jesus. A quarta coisa é que cada membro está ligado ao outro. Opa! Como é que o cara está falando que ele é um só? Se a própria palavra está dizendo que cada um de nós está ligado ao outro, está ligado ao outro. Por mais que a gente não queira, muitas vezes, estar, a gente está ligado um ao outro. Nesse quesito. A quinta coisa é que dons diferentes para cada um. Dons diferentes para cada um. Isso é interessante. Eu vejo gente, depois eu vou falar um pouco sobre isso, não quero antecipar, mas por isso que você vê gente que se dá bem em ministério, por exemplo, depois de piso, e tem gente que vai lá, usa as mesmas palavras e não acontece nada. Além, óbvio, que é uma questão, às vezes, de que alguém ora muito, alguém ora pouco, alguém tem poder, a outra pessoa não tem poder. O outro aspecto dessa questão é que ele foi chamado para isso e o outro não. Eu não estou dizendo que a gente não tem poder, mas que há especificamente o dom do evangelista, aquele cara, por exemplo, o reino é bom, não tem que autoridade com esse cara, foi chamado para aquilo. Um cara que pega 2 milhões de pessoas lá na África, que eu assisti os vídeos dele, depois fala que lá no YouTube, lá tem a Bob, se eu disser assim, se fala no YouTube. Está lá, 2 milhões de pessoas, se você olha assim, é uma multidão que se perde de vista. Muita gente. Evangelista, Billy Graham é evangelista. Primeira vez que eu assisti um DVD do Billy Graham, perverso na época, eu fui com aquela expectativa, né? Falei, ouvi esse cara tem uma palavra. Chamado. Cada um tem um dom. De acordo com a graça, eu já falei. Ninguém. ninguém pode ser tudo. Ninguém. Você pode ser pastor, evangelista, apóstolo, mestre, dom de cura, dom de profecia, quarta mesma coisa. Será o mais? Eu não tenho. E outro aspecto é que ninguém pode ser nada. Porque tem o cara que quer ser tudo e tem aquele que não quer ser nada. Nem nada quer ser. Entendeu? Se falar qualquer coisa no meu aspecto, fala, não, falar, deixa eu aqui. Então todos temos dons, ok? A 1 Coríntios 12. No versículo 7 até 11, Paulo fala assim: a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro a palavra de conhecimento. Pelo mesmo Espírito, a outro fé, pelo mesmo Espírito, a outro dons de cura. Acho interessante esses dons de cura, porque existe uma vertente hoje, uma igreja, hoje, que são sensacionistas. Se algum dia você ouvir esse termo na internet, chamado sensacionismo, os sensacionistas, eles creem o seguinte, e tudo isso aqui que Paulo está falando, só foi para a igreja antiga. Só para a primeira geração de cristãos. Depois, lá no segundo século, finalzinho do primeiro século, no terceiro, segundo século, que se formou a primeira ideia do cânon, eles falaram assim que a profecia se fechou, quando o último livro foi escrito, a profecia se fechou, ali se encerrou todas essas questões. Esses caras creem nisso. Eles falaram assim, ou seja, isso daqui não vale para nada para hoje, não existe mais essas questões. Okay? O argumento é um argumento idiota. Um argumento que não parte da palavra, um argumento externo, não sei como é que os caras conseguiram criar um argumento tão estúpido como esse. Para dizer que isso aqui não tem mais validade para os dias de hoje. O dia que eu fui atrás disso, os caras me falaram, sensacionista, filho, nem se criaram isso, mas vamos ver lá. Fui atrás, ah, isso aí, está na boa base disso. Na base, quando o último livro do texto foi mais dito. Hoje você vê a manifestação do nome de Deus como um homem de Deus. Se é feito em nome de Jesus, a gente já viu gente colaborando dentro do seu quarto lá, ó, sozinho. De repente, a pessoa fala uma língua que nunca falou na sua vida. Gente que teve sonhos, teve visões proféticas mesmo. Como que isso não existe? Está lá, mas deixa o irmão perder o seu tempo. Pelo único Espírito, a outro, poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outra variedade de línguas e ainda a outra interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito e Ele as distribui individualmente a cada um conforme. Então, a primeira coisa é a cada um. Certo? Cada um aqui, que está aqui nessa noite, a cada um de vocês, algo foi confiado. Não é alguns. Falta uma hora. É para alguns. Para meia dúzia. Para 20% da igreja. Isso está acontecendo. Não é isso que falta agora. A cada um. Cada um que compõe aquilo que a gente chama de corpo de Cristo, que faz parte daquilo que a gente chama de reino de Deus, a cada um. A segunda coisa é que é visando o bem comum. É cada um de vocês visando o bem comum. De alguma forma, Deus olhou assim, olha, é o seguinte, vou botar assim, o dom do Rússio, o dom do irmão Pedro Bendão, o dom do Anjo, o dom da Bernarda, o dom da Camila. Cada um de vocês, esses dons aí, ó, visa uma coisa, o bem de vocês. Não é para o bem de Deus, é para o bem de Deus todos. A cada um é confiado. A terceira coisa é que é o Espírito quem realiza isso, não sou eu. Não sei o que eu assim, Jesus, eu quero o dom de pastor. Nem olha, não faço oração. Tem uns caras que acham que é legal. Ai, legal ser pastor. Olha, depois eu conheço. Terceira coisa, então, é o Espírito que realiza. É Ele quem realiza. E ele falou assim: olha, eu quero que você seja ministro. Eu quero que você tenha um bom tempo para falar línguas. Eu quero que você fale línguas. Eu quero que você tenha uma profecia. Eu quero que você seja profeta. Eu quero que você seja apóstolo. Eu quero que você seja evangelista. Você vai ser pastor, coitado. Você vai ser mestre. Então, olha assim, ele, o Espírito, por que ele faz isso? Como que ele faz isso? Qual é o quesito que ele usa para determinar essas coisas? É uma coisa dele. Só ele sabe responder isso. Ninguém mais pode responder isso. Só Deus olha para cada um e distribui conforme a vontade dele. É o que o Espírito faz. E a quarta coisa é conforme ele quer. Então não é conforme eu quero, mas é conforme ele quer. Por isso que tem gente que quer ser pastor. Quer ser pastor. Você quer ser pastor e eu assumo a igreja, passa 40 anos a igreja não sai de desenhos. Porque ele quer, porque quer, porque quer, porque quer, porque ele quer, ele quer ser pastor. Deus não quer fazer nada. Eu não quero ser pastor. Lá em 1 Pedro, a gente vai ler alguns textos, tá? Vamos ler agora. 1 Pedro, capítulo 4, versículos 10 a 11. Todos esses textos que nós estamos tratando estão falando exatamente a respeito de dom, certo? 1 Pedro 4, 10 a 11, diz assim: cada um exerce o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus, a quem seja a glória e o poder para todo sempre. Primeira coisa, devemos exercer o dom. Dom foi dado para cada um para ser exercido. Amém? Vamos repetir o que? Dom foi dado a mim para ser exercido. Ok? Não é para enfeitar, para perder cuidado. É para enfrentar você, para deixar você bem. Dom foi dado para ser exercido. Todo dom foi dado para ser exercido. Segundo, o exercício de qualquer dom visa os outros e não a si mesmo. Novamente. Ok? O exercício de qualquer dom que seja visa o outro e não a si mesmo. Certo? Terceira coisa. Isso implica que o exercício do dom é a administração fiel à graça de Deus. Se é graça, é um presente da parte de Deus para comigo e para você, a administração e o exercício desse dom, de alguma forma, é uma administração fiel para com a graça de Deus. É uma graça administrável, interessante isso. Né? É uma parte da graça que Deus dá para você e fala assim: administra. Porque é graça. Assim como a salvação é uma parte que Deus dá a você, uma forma de você administrar, tem que ter ministra. Depois a gente vai falar, mas Paulo fala: desenvolvei a nossa salvação. Você é salvo, mas desenvolva isso. Porque a gente quer salvo, pronto, tá bom. Desenvolva, transforme essa salvação em algo mais. E a quarta coisa: tudo visa a glorificação de Deus mediante Jesus Cristo, no qual estamos ligados e somos todos. Ou seja, se isso visa a glorificação de Deus, isso implica que quando o meu dom não está sendo exercido, o que está dizendo para isso? O que não está sendo glorificado por isso? Se o meu dom está ali na prateleira, na geladeira, no porão da minha vida, não está sendo exercido, o nome de Deus está sendo. Porque o nome de Deus é glorificado na minha vida com o meu dom e o teu dom exercido. Sabe por quê? Quer coisa mais triste que um evangelista na minha vida? Um cara que foi chamado para evangelizar do Dom Pedro. Assim, cara, o dia que você abrir a boca, a pessoa não se converte. Eu conheço gente assim. A gente abriu a boca, o cara se converte. Tem gente que fica 10 anos pegando, mas não converte. Tem gente que abriu a boca, o cara se converte. Tem gente que ora, não cura ninguém. Tem gente que abre a boca, ora uma vez, uma vez que eu curar. Porque Deus deu o planeta. Operação de milagres. Já vi profeta para falar profecia de que lá tem duas coisas. Mas a Bíblia não tem profecia, é coisa que a gente espera. A gente fala assim, olha, vai acontecer isso. Tem que dizer. Meu bom Deus, eu vou dizer. Alguém está entendendo o que eu estou escutando? Sim. Dá para o que? Ó, o não consegue. É, Efésios 4, 11 a 13, Paulo diz assim: e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Eu acho interessante isso, né? Porque hoje em dia a gente brinca muito com essa questão de apóstolo, né? Fica zoando esse tipo de coisa. Mas o dom de apóstolo é uma habilidade. Verdade. Você dizer para uma pessoa que aquela pessoa é um apóstolo, no sentido de que ela está exercendo o ministério do apostolado na vida dela, a gente vai falar sobre os dons especificamente, o significado de cada um, aonde cada um se encaixa dentro do corpo, não é sobre isso que a gente vai falar essa noite, mas a gente vai falar sobre isso. Cada dom que a gente está falando aqui, a gente vai falar sobre cada um. Certo? Vou falar sobre cada um, qual a aplicação dele, como você aplica ele dentro da igreja, como você começa a colocar ele e participar na sua vida. Esse é o nosso propósito, nosso objetivo. Não é somente chegar aqui e falar e deixar você perdido. Certo? Mas o dom de apóstolo está aí. Talvez tenha pessoas que estejam usando o nome de uma forma para, sei lá, se colocar acima, mas o dom está. Se eu chamo para mim, eu sou um apóstolo, porque eu sou um cara que sai por aí fundando igrejas, porque esse é o sentido de apóstolo, aquele que fundamenta. Apóstolo é aquele cara que chega num bairro lá que não tem nada. Tem nenhuma igreja lá. Esse cara chega lá, os evangelistas vão na frente, começam a pregar o evangelho, começa um grupo ali, esse cara chega lá e começa a ensinar. Começa a ensinar e esse cara fundamenta aquele lugar. O que Paulo fez? Paulo saía da Antioquia, ia passando em cada cidade, aonde aquele camarada pisava as plantas dos pés dele, com a igreja nascia. E era uma aposta. E era um cara que fundamentava. Certo? E ele chamava para ele o nome de aposta. Só uma aposta. Certo? Não estou dizendo que eu concordo com o que existe muitas vezes para ele. Certo? Não é isso que eu estou dizendo. Está tudo isso? Então, eu não tenho problema com essa questão. Tem gente que não, que acha que apóstolos foram só os 12 lá, um traiu, depois Matias substituiu, aí depois Paulo foi mais um, depois tinha mais algum ali, e aí entra esse pensamento sensacionalista, né? Só aquela geração que deu esse apóstolo, depois eles morreram os apóstolos, mas não pode dar início esse apóstolo. Então, essa também é um raciocínio. Mas tratando então desse texto, nós temos três coisas. Quando Paulo está falando de apóstolos, ele fala de apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Dentro dessa questão de pastores e mestres, tem uma linha que fala pastores e mestres, coisas distintas, e pastores mestres, uma única coisa. Então tem gente que fala que são cinco ministérios e tem gente que fala que são quatro. Ok? Todo pastor é um mestre. Segundo, eu não entendo essa pessoa. Eu não entendo dessa forma. A palavra do grego ali ela não faz muita diferenciação de pastores e mestres, é pastores e mestres. Ok? Mas eu entendo que tem pastor que não é mestre. Tem cara que é público desse mundo, né? Pastor não é mestre. Porque pastor não significa público. Estou dizendo que gente que é um dos líderes melhores que muitas pessoas que às vezes têm tudo de pastor. Agora tem gente que é pastor e não é mestre. Não é mestre. Sabe pastorear, sabe ouvir, cuidar. Sabe tratar, servir as pessoas. Não tem mestre. E conheço gente que é mestre, mas que não é pastor. E tem um bom ensino mesmo. Mas é cara que não suporta ficar sentado numa cadeira e ouvir alguém falar para ele alguma coisa. Eu estou falando de tudo. Entendeu? É só mestres. São mestres. Diante disso, quando Deus levantou então, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, há três coisas ligadas a isso. Primeira, a finalidade dos ministérios, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, ou pastores mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. Então, esses cinco ministérios, ou quatro que sejam, eu vou ficar com cinco, tá? Ok? Agora está crendo em cinco ministérios. Pronto. Ok? O fim desses cinco ministérios é preparar os santos para a obra do ministério. Essa é a questão. Essa é a função desses cinco. A segunda coisa é para que o corpo seja edificado. E a terceira coisa é que até que todos alcancem três coisas. A unidade da fé. Segundo, o conhecimento do Filho de Deus. E terceiro, chegue à maturidade atingindo a medida da plenitude de Deus. Não tem nada a ver com carro. Não tem nada a ver com estar acima de ninguém. Isso não tem a ver com funcionamento. Esses caras são chamados para desenvolver isso aí. Ó. Buscar a unidade da fé. É o que a gente vê aqui. Unidade. Índia. Conhecimento do Filho de Deus. Jesus é o gênio da lâmpada. E você vem para você se dar bem, no sentido monetário da questão. E a terceira coisa, maturidade não precisa, continue sendo ruim. Não pense. Seja bobinho. Lá nas contribuições esse ano nós temos maturidade. A função é essa. É interessante porque quando a gente fala de liderança, a liderança ela tem que ser essa função. Levar todos vocês à maturidade. Maturidade é possível. Maturidade é possível. É possível você chegar à maturidade. Por isso que quem se afasta da comunhão cristã não pode pôr em prática os dons da forma como Deus porque não existe possibilidade de você se afastar do corpo por mais que o corpo seja a vida dela perfeita, mas ele é porque é muito quando a pessoa fala assim, eu não vou na igreja, eu faço tão pobre. Só tem pobre. Eu sei uma vez um amigo que era da Gol, traz uma coisa para a pessoa. Eu vou entrar na Gol, você sai da Gol, você não vai na igreja. Por quê? Porque a igreja tem pobre. Graças a Deus saiu mais um. Graças a Deus saiu mais um. Toda a reflexão sobre os dons espirituais precisa estar sintonizada com a reflexão sobre a edificação da igreja. Você não visa a edificação da igreja, você não visa agora, eu não tenho por que não estar aqui com isso. Tenha sempre isso em mente. Uma observação que eu quero fazer antes da gente terminar é que não confundam dom espiritual com fruto do Espírito. E muita gente se confunde com essas coisas. Qual é o teu nome? O nome é paciência. O nome é longanimidade. Não, isso é fruto. Dons são distribuídos a cada um conforme o Espírito lhes concede. Certo? Fruto é um só. Todos vocês têm o fruto do Espírito em vocês. E o fruto do Espírito é paciência, humildade, amor, né? Solidariedade. Certo? É tudo uma coisa só. É fruto. Não é assim. Mas aquele irmão tem o dom da paciência. Aquele irmão tem o dom da humildade. Não é isso. Todos vocês deveriam ter uma manifestação do fruto do Espírito. Dessa forma. Ok? Então, dom tem como alvo o coletivo. Ok? Sempre pense dessa forma. Quando se fala de dom, qual é o alvo de dom? O coletivo. Corpo. Igreja. Quando se fala de fruto, tem como alvo o caráter do indivíduo. Menos o dom. Então, dom, coletivo, todos. Fruto, indivíduo, membro. Certo? Ok? Fruto é para cada mundo. É um só. Tem fruto, tem um pacotinho. Tem um pontinho. Pacotinho. O Espírito Santo está na tua vida. Todo aquilo ali está dentro de você. E deveria estar. Se manifesta de maneira mais evidente. Certo? Por isso, você vê gente usando um dom que recebeu por meio da graça e que tem um caráter reprovável. Está entendendo? Por isso que você, entendeu o que eu quis dizer com isso? A diferenciação entre dom e fruto está nisso. Você vê um cara que ora e as pessoas são curadas. Mas esse cara tem que orar, sai dali, apronta um monte. E você não entende. Por que essa tranqueira Deus usa? Porque ele está me curar. E eu que jejuo, oro, nem olho para os dados, sou santo, santo, santo, três vezes santo. Ora e não acontece. E essa bênção, ora e acontece. Porque você não tem o dom, ele tem. Porque fruto é uma coisa, dom é outra. Entendeu por que muitas vezes acontece? Por que muitas vezes você vê um cara ali pedindo dinheiro, a cara dura, mas prega o evangelho, um monte de gente se converte? Você fica louco? Deus! Como é que pode? Por que quando aquela pessoa se converteu, se acontece fogo, você não consome-se por estudar o evangelho? Aleluia! Fogo! Assim também você vê gente que tem o fruto manifestado na lei de Deus. Você vê que a pessoa não anda assim, amado, mas não faz nada. Uma paciência, esperando, morte, esperando, não faz nada. Caráter dele é irrepreensível, um homem de Deus. Homem de Deus. Mas não faz nada. Está entendendo? Porque o dom tem remediado. O fruto está ali, mas o dom tem remediado. E o contrário de Deus, você vê o dom ele dentro, mas o grau é o contrário. Porque o fruto está ali, mas não é o existe por aí. Com relação a dom chamado, existe por aí um mito de que Deus te dá algo para fazer que você não tem dom para fazer. É, existe, eu vou explicar por quê. Então existe por aí um mito de que Deus te dá algo para fazer que você não tem o dom para fazer ou não se sentirá realizado em fazer. Ou seja, esse pastor ele me chamou, eu não quero. O que é verdade? O cara no e-mail que você passou uma vez me chamou para fazer. Eu vou carregar essa cruz. Assim, bem assim. Você não foi chamado para fazer isso, mas Deus está sacaneando. Eu vou pecar. Deus quer ver que ela saia da tua vida, entendeu? É que você sofra, porque você tem que carregar a cruz. Isso não é para se lascar. Isso não é para sofrer. Mas pastor tem que carregar a cruz, talvez o Everest. Tem que se lascar. Essa é a visão. O que acontece é que, apesar de todos terem dons, conforme a graça e a determinação do Espírito, há duas coisas que acontecem basicamente. Primeiro, que muitos entendem que conflitos em ministérios implicam que você não foi chamado para aquilo. Está entendendo? Então você foi chamado, mas o primeiro conflito que você enfrenta ali, você não foi chamado para isso. Porque se subentende que o fato de eu ser chamado, as portas eu saí. Aí quando eu pisar assim, o mar, as flores, Opio! Veja flores aparecendo no meu. O sol lá, ela nunca me chorou bem na minha hora. Não chove, cai por bonito. Não, não, não, não, não, não. Vem lá, pessoal. Isso não vai chegar na cabeça. Eu tenho uma coisa para curar. Meu motor de carro nunca vai me pedir, mesmo se eu não for de água. Amém? Gasolina nunca acaba de jogar. Se subentende isso, como eu fui chamado para ser cabeça de carro, para mim, especial. Para ser cabeça no cercal das coisas devem acontecer. Se acontece algum conflito, pronto, não me chama isso. E a segunda coisa é que muitos entendem que Deus te dá um dom para você, mas na verdade Ele quer em você algo que não tem nada a ver com o dom que Deus te deu. Em outras palavras, Ele quer que você sofra. Deus quer que você saia. Entendeu? Então são duas coisas. Primeiro, é um entendimento de que, pelo fato de eu ser chamado de um ministério, não pode ter nenhum tipo de conflito. E a segunda questão é que sempre se tem esse entendimento de que eu tenho que nascer. Deus não quer ninguém realizado como um ministério. Ok? Deus não chama ninguém para realizar uma tarefa para a qual Ele não lhe capacitou. Deus não chama ninguém para ser pastor se não capacitar para ser. Deus não chama ninguém para ser evangelista se não capacitá-lo para ser. Deus não chama ninguém para ser professor de crianças, de escola dominical, de homens, de mulheres, para ensinar se Deus não capacitá-lo para fazê-lo. Deus não age assim. Repita comigo. Deus não chama ninguém para realizar uma tarefa para a qual Ele não o capacitou. Amém? Isso não existe. Se você fala assim, não, eu não sinto chamado para ser funcionário. Pode ser que eu não tenha capacitado. Pode ser que você está comigo. Você não te chamou, não. Isso é importantíssimo. Isso tudo a gente está falando aqui. Porque se você está na casa dos 80%, não sabe por que está. Você precisa escrever. Não sei o que é. Mas todas as minhas funções, os meus dons, eu estou vivendo com você. Faz uma pena. Mas todos nós, não sabemos disso. Todos nós temos que escrever isso. Amém? Portanto, ao descobrir os seus dons, automaticamente você descobrirá para que Deus te chama. Entendeu? Quando você descobre o seu dom, você descobre a vontade de Deus na sua vida. Desde cedo perguntaram assim: o que você quer para a vida do Senhor? Eu quero dar uma olhada. Eu quero dar. Segunda coisa, para de música. Eu amo música. Eu quero usar música como ferramenta. Ferramenta talvez mais poderosa que se tem hoje. Porque a música entra em lugar Que a palavra falada é um poder de alcance maior que a palavra falada apenas. Não, se eu quiser que a palavra falada não vai para nada, entendeu? É a música que tem esse poder a mais. E mais, a apologética, professor da fé, o situador, exatamente. Convicção de chamado. Convicção de chamado. Ao não exercê-lo, portanto, você não estará respondendo ao chamado de Deus para o seu povo. Você quer descobrir o que Deus quer para a sua vida? Quer descobrir qual o chamado de Deus para a sua vida? Você precisa descobrir como é esse bom ser. Para onde? Para o bom. O que Deus quer da minha vida? É simples, descobre o seu bem. Quando você descobrir o seu bem, você descobrirá para o que você quer chamar. Nós queremos ajudar. Liderança receber, pastor receber e se levantar para ajudar os a subir. Eu não sou o que eles vão tirar da gente, mas eu não sou o que eu sou. Mas eu tenho uma mais ouvida. Eu quero chegar com vocês e falar assim: eu não vou ser chamado. Eu vou chamar para ser isso, para fazer isso. E aí, meu irmão, quando cada membro dessa igreja começar a exercer o seu chamado dentro de Deus, essa verdade é que nós estamos em nome de Deus. Amém? Amém? Amém? Amém? Amém? Amém? Vamos ficar de pé. Eu quero que de dois em dois agora, você pegue os seus nomes para falar. Eu vou orar primeiro. Eu quero orar. Dois irmãos, vocês olhem por essa questão, olhem pelo outro. Nós somos um só, mas olhem pelo outro, para que Deus também nos dê esse tempo de graça dentro da nossa vida, para que essa vida tenha vontade de ser. E todos os dons que estão dormindo, estão nas gavetas, nos porões, esses dons estão de Deus, né, para Deus. Amém? Amém? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero agora, Deus, profetizar sobre essa vida, Deus, sobre cada membro que está aqui nessa coisa. Quero profetizar em nome de Jesus o despertamento de todos os dons que estão aqui nessa noite, sobre a vida de cada um que está aqui, em nome de Jesus, Pai. Peço, Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha trazer luz, que o Senhor venha despertar, trazer convicção, certeza, direcionamento em nome de Jesus, para que nenhum bom que está aqui permaneça dormente, Senhor. Permaneça no anonimato, permaneça sem gerar vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu profetizo e eu abençoo todas as pessoas aqui, para a glória do teu nome. Amém. Amém. Pega o seu nome, ao seu lado, e olha agora por ele mais uma vez. Em nome de Jesus, especificamente sobre isso.